Câmara, zona 71, documento 25, chama o controle 119, decimal 8. Controle 198, zona 3, zona 71. Estúdio, gol na 759. Vendo para 4000, sem restrição, 759. Mandou bom dia, tá 3, zona 71. Bom dia, tá 3171, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 300 via saída da São Paulo. Via São Paulo Alfa para o 300 da 3171. No 961, eu subi e mantenho a nível de voo 340. 340, restrito, voo 961. Aprovando o Doxo, voo 961. Gente, 961. Poderia confirmar, por gentileza, o tráfego, limitando 360? 61, a solicitação foi do centro Recife, não tem informação do tráfego por conta da restrição. Gente, 961. Voo 961, eu chamo o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 5-1-2-3-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Chanel 6225, visual. Chanel 6225, completo novo procedimento. Chama a torre na frequência 198, decimal 95. 7225, obrigado. Bom dia. Salvador, tá 3171. Pequeno desvio à direita, 10 graus à direita, por 1,0 milhas. Gente, livre desvio, tá 3171. Após desvio, sua líder. Após desvio à direita, tá 3171. Chanel 6225, bom dia, autorizado pouso na pista 1-0, vento 0,50 graus, 3, né? Pouso Delta 10 pro Chinec, é 225. Alfa Zulu Eco, prossiga. Motorista 3171, poderia voar ótimo, hora presente. Na 3171, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8, solicita o mesmo. Recife 251, 238, na 3171. Salvador, bom dia, Azul, Alfa Uniformeco. Alfa Uniformeco, precisa? Muito bom dia, Alfa Uniformeco, parte 3, ali pede autorização de rebote, parte preciso qual? Posição de número 1, para o ciente. Aguarda, ciente para rebote. Aguarda. Mandou 25, Alfa 34, mandando escuta, Alfa Juliette, Porto Alegre 12. Alfa frequência então, autorizado Drive, Alfa Juliette, para o Porto Alegre 12. Alfa Uniforme Eco, inicia o reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Uniforme Eco, ciente. 759 e vai estabilizar no LS e avistando. Plano 759, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198.95. 895, ciente. Até mais. Muito bom dia, o Gol 759 está 2,5 mm externo, avistando e estabilizado. Plano 759, bom dia, autorizado pouso na pista 0, vento 060 graus, 3 anos. Bom dia, obrigado. Plano 759, Celsius 41, mantém minha escuta, Alfa, Juliette, portão 2. Papa Juliette 2, Gol no 759. Alfa Eco, aguarde por ingresso, pode principal. Aguarde. Alfa-Meco, tu vai prosseguir até a porta 1. Alfa-Meco, gente, obrigado. Uniforme X, informa, 971, bom dia. Destino Sérgio, bom dia, Alfa Uniforme X. Whiskey, a Papa Tango Whiskey Sierra X-Ray. Papa Whiskey Sierra X-Ray, acendo o código 5110, suba inicialmente ao nível de voo 145, confirme os níveis final solicitados. Aguarde a autorização do nível final 280, se mantém 145. Tango Whiskey Sierra X-Ray é autorizado a subir para o nível de voo 280 como final, voe na proa de Cochiti. Whisky Sierra X-Ray, chame o centro Recife na frequência 128.8, alternando 35.3. 6225 para Brasília, prepare a subida a Arboruno, aguarde o estante copy. Salvador, é o 6225, posso fazer a nossa cópia? 6225, Brasília, autorizado no nível 380, decolando da pista no zero com curva direita na subida Arboruno após Elefa, intercepta peso no 7 e segue conforme a rota. Código transponder 5116 e o controle 119.8. 18, comanda 10.3, Arboruno Elefa, autorizou no 7, 5116, 6225, puxa, né? Correto, 6225, repete pronto, puxa no 612. Informado. Qual o reporte táxi 625? Gol 963, bom dia, prossiga. Informação Foxtrot 360, Galeão, autorização. Gol 1963. 1963, Galeão autorizado nível 360, decolando da pista no zero com curva direita. Subida Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Após Dóquilo, Upperzulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5123, controle 119.8. Autorizado nível de voo 360 para Galeão via Upperzulo 44, decolagem da pistola 0, com curva direita no perfil Sambo, Leda, após Dóquilo. Transponde 5123 e o controle está 98, ou 963. 1963, correto, reporte pronto para o estacionamento, só confirmando, é Sambo 1. Sambo 1, 93. Papatango Whisky, Yankee Uniforme, ação de identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Para o 050, ajuste no 014, dentro da informação Gol. Poderemos voar, nos ajudaria para avisar até a informação e na proa de TAP, senhora? Autorizado TAP, o Papatango Whisky, Yankee Uniforme. Proa de TAP, Whisky, Yankee Uniforme. Dos 5 autorizados táxis, via parte principal, taxiway easy, o reporte pronto para decolagem, o ajuste no 014. Bom dia, para si. Já informação, boa autorização, Galeão 360. 2-1, Galeão autorizado nível 360, decolando da pista no zero com curva à direita, subida São João 1, Leda, Zóquilo, após a pernula 44, conforme rota do plano. Aciona 5120, controle 119.8. Está autorizado o 360, decola na São João 1, Leda, Zóquilo, pernula 44, a primeira do via 5120, 19.8, ao controle. Correto, 6211, reporte pronto para o estacionamento. Reportará. Oceaner 6225, utilizado a linha área de decolagem na piscina 0, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Estação aliada e decolada 10, Oceaner 963, autorizado o reporte táxi. Seu táxi 963. Livre de uso, whisky, Yankee Uniforme. E Uniforme. Hotel, participando da transação de reboque do parque 3 para o parque 1, posição 03. Iniciando o parque 3, reporte para o ingresso do parque principal, Alpha X-Wheel Hotel. Guardar para ingressar o parque principal, Alpha X-Wheel Hotel. controle, Alexandre 62, 25. Suba via sai da Arbor 1 para nível 380. Arbor 1 então, 380, Xana 6225. Speed check, 0. Siga. É, vai precisar manter posição por mais alguns minutos aqui, estão com problema de carregamento. Já retorno com nova solicitação de puxa-tramento. Sim, 193.